Nosso tema de hoje é insegurança. Primeiro modo, até parece algo bem estranho para ser tratado dentro de uma casa espírita, mas uma das nossas características é poder falar sobre tudo, porque tudo está relacionado com o ser. Então, por isso que nós precisamos abordar o máximo de situações possíveis. Insegurança, por conceito, é um sentimento de vulnerabilidade, incapacidade ou instabilidade que ameaça o ego. Interessante os três termos, né? Incapacidade, instabilidade e vulnerabilidade. Vamos ver o que mais que ele vai dizendo. Como é que se manifesta as nossas inseguranças? Medo, frustração, incertezas, ansiedades e percepções negativas. Surgem através das nossas frustrações, das nossas rejeições e das críticas que nós sofremos. Ou dos nossos temores de passar por essas situações. Então, quem tem uma baixa autoestima sofre mais com isso. Tem muito mais medo de não ser aceito, de ser rejeitado, de ser colocado de lado, enfim, de sofrer com frustrações. E todos nós temos esses sentimentos, essas emoções, não são novidades. Já passamos por isso muitas vezes, estamos passando e passaremos. A diferença é a dor, o sofrimento que provoca naquelas pessoas que têm isso mais baixo, né? Têm isso mais ou mais forte dentro de si, esse sentimento que é negativo, que faz mal. Então, é normal nós termos dificuldade perante uma situação, temos medo de enfrentar uma coisa nova, uma coisa que exige da gente uma postura que a gente não está acostumado a fazer. É normal. Mas nessa grande maioria das situações a gente faz, a gente enfrenta, a gente vai lá e perde o medo. Mas quando ele se torna incapacitante, é um ponto muito forte de ser observado na questão da insegurança. Ela é gerada, como eu disse, pela baixa autoestima, né? O que quer dizer isso? Como é que isso se manifesta no nosso dia a dia? Vamos pegar um exemplo de alguém aleatório, né? Nunca é nós, é sempre os outros. Aquela pessoa que não se coloca num grupo, ela sempre fica à mercê do que os outros fazem e ela segue o fluxo, ela vai junto. Ela não estabelece limites dos outros para com ela. Então ela é muito permissiva em algumas situações. Mas o ponto mais forte é a anulação que ela se bota perante a vida. Porque em todo momento nós estamos convivendo com alguém. E em todo momento nós estamos nos puxando um pouco para trás. Volta de novo à questão que eu disse antes, os nossos medos de não sermos aceitos. Existe uma idade que é normal a gente passar por isso de uma forma mais forte, que é a nossa adolescência, né? Quando nós estamos nos abrindo de uma forma diferente para o mundo. Mas, em alguns casos, a gente carrega isso ao longo de muitos anos, por experiências passadas que, não que as experiências tenham sido nesse sentido, mas a minha maneira de interpretar, de sentir, fez com que isso ficasse marcado em mim. Então, esse medo, ele surge em vários momentos. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser amado pelas outras pessoas para suprir uma carência minha. Como é que a gente faz para minimizar essas questões? Primeiro a gente tem que se dar conta disso, né? Nós temos que perceber que temos essa dificuldade, esse problema na nossa vida, que está, é como uma pedra, bem maior do que essa aqui, né? Uma pedra grande, e que me impede muitas vezes de ir à frente. O ponto básico é ser mais flexível consigo mesmo, não é com os outros, eu tenho que ser mais flexível comigo. Eu tenho que perceber que eu tenho virtudes, eu tenho fraquezas, eu sou igual a qualquer outra pessoa, eu tenho que me aceitar para que os outros possam me aceitar. Então, flexibilidade é um ponto a ser tratado. Racionalizar o problema. Essa questão toda ela passa muito no aspecto emocional. Parece que não sobe para o razão. Então, quando trago isso para o racional, eu começo a observar de uma forma mais consciente até. Eu começo a tirar empecilhos que eu botei. Ah, mas não vai dar certo. Mas por que não? Por que não tentar? Por que não fazer? Por que não experimentar? E vamos ver o que vai acontecer. Uma das características da pessoa insegura é a falta de coragem, o medo de errar, por causa do julgamento. Mas muitas vezes não é o julgamento dos outros, é o próprio julgamento. Porque os outros, nós não estamos acostumados com os erros dos outros, estamos, né? Todos. A gente trabalha com isso todos os dias. A gente sente isso. Mas quando é conosco, a gente fica mais... A questão da autoestima, de novo, né? Como ela é muito baixa, ela não consegue digerir isso de uma forma natural. Puxa vida, eu errei. Quem é que não erra? Mas por que que eu errei? Então aí começa a uma questão de autoconhecimento. Quanto mais a gente aprende, mais aumenta a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Isso é um fato. Quando uma criança ela comete um erro, é uma criança. Nós chamamos a atenção, orientamos e segue a vida. Um adulto, ele já tem um peso diferente sobre as suas atitudes. Principalmente algumas coisas básicas. Que a gente diz, né, não dá, não pode ser mais assim. Então isso pesa de uma forma muito mais contundente. Quando nós nos comportamos no meio, nós quando sabemos das nossas... do que é certo e do que é errado, tem aí um outro aspecto que pesa sobre nós, que é a culpa. É, puxa, como é que eu fui fazer tal coisa sabendo que não deveria ter feito? E aí o resultado é aquele normal, um resultado negativo para uma atitude errada. Mas aí aquilo pesa em mim. E isso gera uma emoção negativa, que é onde a gente vai começando a chegar, né? Uma emoção negativa que começa a se formar na questão mental, emocional, até chegar na questão física. Então, nós percebemos individualmente e coletivamente que as doenças, elas nos acometem, as mais diversas. Em algumas pessoas, algumas. Em outras, outras. Muitas vezes, atitudes iguais geram reflexos diferentes. A causa disso, voltamos um pouco, né? É a maneira como nós interpretamos os acontecimentos da vida. Não é como as coisas são, mas como eu interpreto elas. Isso fica guardado em mim como uma experiência, como um condicionamento até. E quando eu revivo isso, ou no meu dia a dia, em todas as situações dos relacionamentos, de novo, isso vem à tona de uma forma muito forte. Tudo aquilo que nós fazemos, existe a questão da consciência. Quando eu tenho consciência, eu estou decidindo, eu estou tendo noção do que eu estou fazendo. Mas muitas coisas que acontecem, elas brotam daqueles inconscientes nossos ou subconscientes que têm uma força e uma grandeza muito, muito preponderante sobre todas as nossas atitudes. Então, por isso que há muito tempo já se diz, né? Que o autoconhecimento, ou conhece-te a ti mesmo, é o único caminho de que nós temos para trazer à tona todos esses conteúdos, essas vivências, essas experiências mal resolvidas e que acabam se manifestando de uma forma, primeiramente, sem importância, a gente acha, mas ao ponto de nos causar doenças físicas de forma grave. Eu trouxe aqui um livro aqui para mostrar. Esse livro aqui tem 5 volumes. Esse aqui é o volume 1. O nome é Metafísica da Saúde. Onde ele fala, ele separou por volumes, né? Em áreas do corpo, sistemas do corpo, onde cada sistema, cada órgão tem uma representatividade nas nossas emoções. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos de uma forma desequilibrada, desarmônica, acaba fluindo para uma questão física. No exemplo que foi dado hoje, que é o exemplo da insegurança, coisas muito comuns que acontecem com todos nós, que são frutos de uma personalidade insegura. Coisas simples. Insônia, problemas de coluna, problemas de pressão, principalmente a baixa, aftas, problemas digestivos, e aí entra toda a questão do aparelho digestivo, da forma como nós digerimos o que vem de fora, acaba se manifestando no nosso organismo. A medicina cada vez mais caminha num entendimento de trazer essas questões do emocional para dentro da questão física, de compreender o funcionamento de tudo isso e a resposta da saúde que nós estamos buscando. Porque muitas vezes o remédio é necessário, nós estamos num ponto onde nós precisamos entrar com medicamento para resolver um problema que se instalou. Mas se nós não buscarmos lá na origem o que causou o problema, ele vai se manifestar de outra forma em outro lugar, talvez. Por isso que é tão necessário esse autoconhecimento, essa aprofundação interior de cada um. E percebendo, não nas doenças físicas como é onde a gente acabou chegando, mas muito antes, naquilo que eu estou manifestando através de sentimentos, de medos, várias coisas que nós percebemos muitas vezes nos outros, próximos de nós, mas não conseguimos ver na gente. Então, quando a gente consegue ter relacionamentos abertos, francos, verdadeiros, quando nós nos disponibilizamos a deixar que os outros possam nos conhecer, nós conseguimos colocar para fora de uma forma mais autêntica, tudo isso que nós trazemos dentro, que muitas vezes deixamos escondido. Essa questão da insegurança, nós muitas vezes nos mostramos para os outros como pessoas boas, mas na verdade nós estamos apenas não discordando ou não colocando os nossos pontos de vista, os nossos eus, para que não sejamos contestados ou criticados, ou seja lá o que for. E aí a gente perde a oportunidade de viver realmente, de ser quem nós somos, por frustrações. Então, esse assunto, esse aqui é um livro dos tantos que existem, né? Existe uma literatura muito grande, cada vez mais, sobre esses assuntos, e que a gente pode ir aprofundando e pode, através disso, se conhecendo um pouco melhor. Cada vez que nós tomamos conhecimento de alguma coisa, como por exemplo isso, se abre a nossa mente. Eu falei dos conteúdos inconscientes, eles vêm à tona. Não todos, óbvio, mas um pouquinho. A gente começa a trazer para cima, para o consciente, algumas questões que estão guardadas do meu eu, da forma como eu ajo, da forma como eu me manifesto.